na sua rádio Antena Web. Se eu voar sem saber onde vou, se eu andar sem conhecer quem sou, se eu falar e a voz soar com a se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Tristeza é mais profunda que a dor. Se este dia já não tem sabor, e no pensar que tudo isto já pensei, é se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que acontece em mim. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, na incerteza de saber o que fazer, o que querer, mesmo sem nunca pensar que um dia vais-me ser. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de 3 em Ponto. Aliás, começa agora, como quem diz. Já antes ouvimos Eu Sei, na voz da luso-cabo-verdiana Sara Tavares. Uma cantora que, aliás, ganhou o Festival RTP da Canção no ano de 1994 e que, hoje, 19 anos depois, está a cantar para nós no programa 3 em Ponto. E digo para nós ouvintes e para nós locutores. É. É porque hoje eu tenho companhia. Já na passada semana disse que ia tentar trazê-la aqui aos nossos microfones e parece que fui bem sucedido, até mais depressa do que eu estava à espera. Vamos lá ver como é que se chama. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. E pronto, cá estamos para a tua estreia, não é? Enquanto locutora, esperemos que seja a primeira de muitas vezes, pelo menos eu espero. Também eu. Então, deixa-me só dizer aqui aos nossos ouvintes que, pronto, só convidar aqui a visitarem a nossa página, que neste caso é canal1.radioantenaweb.info, e porque há novidades. Nós temos, esta semana, alguns programas, o Central do Axé, o Central da Biografia, Também neste fim de semana, na Antena Vest, estreou ontem à noite o programa Central Mix. E, portanto, fica o convite, vão às grades de programação dos canais, tem lá novidades. E agora vamos à música. Só assim para começar, aliás, para continuarmos bem. Uma música que eu, por acaso, não conhecia e não sei até que ponto é que não terá a ver com a gente. Digo eu, com a gente, nós dois. Que música é que é, Adriana? Diz lá. São os Black Company com Só Malucos. Ora, pronto. Pois é, então, Adriana, vamos ter mais o quê nesta... Nós vamos agora aqui trazer aqui quatro músicas. Que mais é que vamos ter nesta sequência? A seguir vamos ter João Pedro Paes com Ninguém é de Ninguém. Uhum. Depois Santos e Pecadores com A Tela. Uhum. O ZHF com A Menina Estás à Janela, que é uma versão. Uhum. E ficamos qualquer. Por aí. São os quatro. Ficamos por aqui. Que são as quatro músicas. Não faças como eu, que já uma vez aconteceu, pôs-me aqui a lista, tinha aqui uma lista de músicas e só quando ia na oitava, no nono, é que reparei que já tinha passado a quarta há tanto tempo. Uma vez aconteceu uma coisa dessas, não foi no 3 em ponto, foi num programa chamado Hora Zero, que me aconteceu esse pequeno imprevisto. Bom, vamos à música. A Adriana vai continuar connosco. Sim, porque eu não vou deixar ele embora. Vai continuar connosco. E vamos lá ver. Eu vou puxar um bocadinho mais para a Adriana daqui a um bocadinho. Ela está um bocadinho envergonhada, mas isto já passa. É a primeira vez. E portanto é natural que estas coisas. Fique com calma. Exatamente, como já conversamos ontem. E pronto, ontem, para os ouvintes, é irrelevante se é ontem ou se foi terça-feira. Mas pronto, é a mesma coisa. Vamos à música então. Black Company, trazem-nos Só Malucos. Check it out. Malucos de todos os gostos, de todos os tipos, dispostos a enfrentar e rir na cara do perigo, frustrados, fora da lei, chulos e chibos. É que um maluco não tem amigos, só tem conhecidos. Malucos com euros na mente, na cintura o armamento. Não és de um deles, chão, não tentes fazê-los preso. Estão de fuga de caçula, fazem isso na surra, em casa ou na rua, e continua tudo na boa. Malucos sem nada a perder, estão-se a passar. A vida não foi boa, então vão-se vingar. A mãe gosta da pinga, o pai pôs-se a andar. Não sabem quem é culpado, mas alguém tem de pagar. Malucos e meio sem medo, rápidos no dedo que sem hesitar puxam gatilho, viciados no estrilho, sem receio, seguem em frente, porque as ruas afinal são seu porto de abrigo. Malucos que provam seu próprio produto, começam na sala de estar, acabam na sala de chute. Malucos tradicionais, malucos na internet, malucos que nos jornais acabam sempre em manchete. Maluco da esquina no seu expediente, a hora está quente, a espera de atender mais um cliente. Sempre cientes, com cuidado e atenção aos agentes, que não os larga do pé e aparecem de repente. Na estrada

canal 1. Vela. chega embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela. Com a bela lua, menina, estás à janela. Uma prenda tua. Os ouvintes, depois destas quatro musiquinhas e que músicas que aqui ouvimos, músicas selecionadas a dedo e com muita, muito conhecimento de causa, para a Adriana, é assim, não é? Conhecimento de causa, alguma sim, outra não. Pronto. Então, assim, que músicas é que destas... Pronto, isto, os ouvintes ainda não tiveram a oportunidade de dar conta, mas a primeira playlist foi assim mais geral, mas agora as seleções seguintes vão ser, pelo menos por mais 12 semanas, temáticas. Como é que tu fazes assim para estas músicas? Já disseste que nem todas as conhecias. Como é que as vais encontrando? Portanto, eu vou pesquisando no YouTube, pelos vistos. E tento encontrar, por vezes, vídeos que têm já uma coletânea de músicas portuguesas e aí vou tirando algumas de lado para ouvir. Se gostar delas, ok, ficam. Se não, não ficam. Outras, conheço os grupos e vou tentar sempre buscar ou aquela que eu conheço, que já é mais seguro, ou vou buscar uma que não conheço, mas tenho... Ou já ouvi na rádio, mas não tomei assim atenção. Por acaso, nesta lista, foi mais ou menos assim que aconteceu. Então vamos aqui ouvir quatro músicas, que são as seguintes. António Zambujo com Flagrante. Resistência com Não Sou o Único. Delfins com Não Vou Ficar. E os Sétimo Céu com Foi Só Um Olhar. Destas músicas, conhece alguma? Conheço todas menos António Zambujo com Fragrante. Pronto. É uma musiquinha assim mais atrevida que nós vamos aqui ouvir hoje. Isto, para quem não sabe, já agora, acho que o António Zambujo, não é? Pelo menos a história que ele vai narrando, na primeira pessoa, vai-nos contando uma história de... Enfim, vá com a companheira, não é? Seja namorada, mulher... amante, o que for. O que interessa é que estava, pronto, lá com a companheira e tal, e aquilo não correu da melhor forma, porque ele foi apanhado com as calças na mão. Acontece muito. Pois, é o que conta a música. Se calhar ele até contou a história de alguém que conheceu precisamente nesta situação. Mas pronto. Nós vamos aqui ouvir esta música e eu só agora... Tenho que ser sincero, só agora é que estou aqui a conferir toda a lista com outra atenção. Olha que giro, está aqui uma música que eu já não ouvi há muito tempo. Sim, porque eu confio nos gostos musicais e nas seleções da Adriana. Ui, que perigo! E portanto, só agora é que estava aqui a conferir toda a segunda lista, está aqui uma música que espero que nunca aconteça. Espero que nunca esteja outro parvo no meu lugar. Mas já lá vamos. Para já, a música do António Zambujo chama-se Flagrante. Daqui um bocadinho temos mais conversa. Eu e a Adriana. Até já. Até já. Thank you.

só um olhar, o teu olhar, naquele instante soube enfeitiçar o meu coração viajante com esse teu ar que é de mulher, que é de criança. E amores que senti, tu apagaste a lembrança. É uma paixão que ainda não conhecia, e enche de emoção cada hora do meu dia. E eu que sem saber até te achar ando é perdido, em ti me encontrei, tu é melhor faz sentido. E para te dar tudo que tenho é pouco, é um coração batendo como louco, pronto a obedecer a qualquer ordem tua. Assim pede-me o sol, também te dou a lua. Foi só um olhar, um instante, um instante. Olhar feiticeiro, deixei de ser um viajante. E é desse olhar que desde então nasce a magia, além da razão para o que eu não entendia. E para te dar tudo o que tenho é pouco, é um coração batendo como um louco, pronto a obedecer a qualquer ordem. Te dou a lua. E é como se o mundo inteiro dependesse de um sorriso que espero dos teus lábios, que eu quero. Te peço, que te imploro, que preciso. Agora regressamos com os Íris, uma banda algarvia, com a tira tomar. Não te atisco, Carlos. É um perigo. Já me estava a parar, por acaso já estava. De seguida temos os Anjos com virar a página. Uhum. Depois os Sitiados, com outro parvo no meu lugar. Bem, isto não é dedicado a mim, de certeza. Nem a mim. E por último, Chutes e Pontapés, com o Homem do Leme, uma música que é dedicada a todos os homens que têm vida de mar. Pronto. E tudo isto porque depois desta música vamos ser corridos a chutes e pontapés daqui para fora. É o que dizem, não sei. Não, é porque depois às 4 da tarde vai chegar o Hermes Dias com o forró da melhor para animar a malta. Já lá dizia o Zeca Afonso que o que faz falta é animar a malta. Falta. O que faz falta. Fazia falta, porque nós já vamos animando. Já não faz falta no sentido de já não há em defeito, também não há em excesso, mas também não há em defeito, nós já cá estamos para, na medida certa, animar os nossos ouvintes. Já agora ficamos antes, ou seja, agora mesmo ficamos com a música do Sétimo Céu, uma banda da qual fez parte, por exemplo, o Pedro Camilo, que e fez algum sucesso em 99 também. Eu não sei se sabes quais é que eram os integrantes do Sétimo Céu, ou não sabes? Eu sei que era Pedro Camilo, mas não recordo mais nenhum. Também eu não. Era o que tinha a melhor voz também, portanto. Pronto. Os outros, sinceramente, não sei o que é feito deles. Mas enquanto vamos conversando aqui com os ouvintes, já vou tratando de... Enfim, vou escolher aqui nas minhas cábulas, se é que a Wikipédia tem algum artigo sobre o assunto, para tentar perceber quais é que eram os integrantes. Por acaso tem. Não tem nada. Boa. Ah, bem. Sete Céus no Islamismo, o Paraíso. Seventh Heaven, filme de 1927. Não. Não é isso. Não, Sétimo Céu, telenovela. Ah, está aqui. Sétimo Céu, Grupo de Portugal. Isto é. Que grande lata. É o que faz terem o mesmo nome que muitas coisas. Ora, então, eu que sou uma pessoa muito sabida, né? Eu que tenho um enorme conhecimento musical. É enciclopédia musical. Posso dizer-vos que o Sétimo Céu... Ah, que giro! Olha, desta não sabia. O Nelson Rosado... Fez parte. Ei. Pronto, não sabia. Não sabia. Quer dizer, a maior parte das pessoas não sabiam. Eu já sabia disto. Nelson Rosado, Sérgio Rosado, que é o irmão. É o irmão. Pedro Camilo e Telmo Miranda. Que engraçado. Todos eles cantam. Em 1997 foi formado o grupo pelos irmãos Faria Gomes. Quem são esses? E eles queriam criar um grupo. Enfim. Para os quais pudessem escrever e fazer arranjos musicais. Eles são, já agora são letristas e compositores. Ah, ok. Em março de 98, o Sétimo Céu... o Sétimo Céu lançaram um álbum, do qual fez parte o tema, precisamente, com o mesmo nome. Isto, por acaso, até sei, é mesmo verdade. O Sétimo Céu lançaram uma faixa de título chamada Sétimo Céu. Agora, reparem... Eles chegaram a trabalhar com os Hurnits, os instrumentistas de sopro que trabalhavam com o Prince. E pronto, e depois os irmãos Rosado formaram a dupla Anjos. O Pedro Camilo também seguiu sozinho, não é? E o Telmo Miranda lançou recentemente um álbum, que eu até falei dele precisamente no programa Eclipse Total, e que se chama Para Ti, que aliás é até um álbum bastante interessante. Para quem não conhece, pode ouvir a edição da Eclipse Total, não de ontem, mas da semana passada, ou seja, do dia 13. Não foi nada, foi no dia 13, sim senhor. Pode conferir então essa emissão do dia 13 e vai então ter aí o conhecimento desse trabalho. Portanto, afinal, todos cantam. Pronto. Viste? E tu dizias que tinha a vozinha melhor, não é? Sim. Curiosamente, os que vêm a seguir são os Anjos. Pronto, ok. Que por acaso tem esse nome o grupo, se caso não saibas, porque a avó deles dizia que eles eram os Anjos. E por isso eles foram captar isso para dar o nome ao grupo de Anjos. Que giro, não sabia. Pronto, não sabia, mas em enciclopédia musical ficou agora mais recheada. Pronto, está bem. Por acaso agora gostei de. Eu realmente, aquele coro até ao sétimo céu. Realmente, aquelas vozes mais agudas eram deles, do Sérgio e do Nelson. Eles que tinham, segundo constam, os elásticos nas cordas vocais. É porque eu verticava, eles não conheciam limites. Mas pronto, eu acho que eles antes de ir, como já se diz para aqui para cima, eu acho que eles antes de irem gravar comiam elásticos para as cordas vocais ficarem mais, enfim, mais maleáveis, digamos assim. E pronto, depois destes minutos de conhecimento, depois destes momentos em que nos aculturamos um bocadinho. Já agora, sabes onde é que são os íris? São do Algarve, e sei. Agora da terra, não. Não faço uma ideia. Eu também não sei, mas sei que são do Algarve também. Pronto, afinal, sabes tanto como eu. E sabes quem é que era o vocalista dos Sitiados, não sabes? Ai, meu... Não. Não? Está bem. Então eu digo-te. Chamava-se João Aguardela. Ele faleceu em 2011 devido a cancro. E isto eu sei, até na altura vi nas notícias. Ele faleceu em 2011, precisamente, devido a essa doença. Então, sendo assim, estamos a fazer aqui uma homenagem. Exatamente. Eu. E digamos que esta música é até bastante interessante no sentido que os Sitiados não tiveram outro vocalista que não o João Aguardela. Portanto, não houve outro parvo. Não houve outro parvo naquele lugar. Mas, outro parvo como mas ele não era parvo. Pois era, outro parvo como quem diz. A música é que se chama Outro Parvo, não é? Quando a música se chama Outro Parvo no meu lugar, ele já se está em titular de parvo, digo eu. Pelo menos para a letra da música. Que já agora foi lançada em 99 e foi o último grande sucesso dos Sitiados. Estudos e Pontapés é aquela banda que já toda a gente conhece. Pronto, é. Enfim. Eles. O nome surgiu porque, pronto, devido a uma perseguição. já estava aqui a inventar. Devido a uma perseguição em que, pronto, foram. Aliás, não foi uma perseguição, foi uma fuga. Eles correram porque estavam a ser enxutados e pontapeados e daí surgiu o nome, digo eu. Digo eu que, atenção, não se fiem, porque não é verdade, não é? Pronto, O Homem do Leme. Uma música interessante, esta, por acaso. É uma música bonita. Já agora, com uma nota. Ao vivo. E pronto. Adriana, estamos de volta à próxima semana? Penso que sim. Espero eu. Pronto. Não me correrem daqui, acho que sim. Não, aqui ninguém corre, ninguém acha de dizer pontapés. E pronto. Então vamos voltar para a semana. Eu também espero então voltar com a Adriana. E pronto, vamos à música. Deixem as vossas sugestões no nosso site canal1.radioantenaweb.info. Tem lá, a caixa de comentários. Tem para deixar mensagens no Facebook. Podem também enviar um e-mail para o geral.radioantenaweb@gmail.com e já podes também ir anotando, Adriana, porque depois também te vou começar a perguntar. Pronto. Os contactos aqui para dizer aqui aos nossos ouvintes, não é? Mas não agora. Agora vou-te poupar esse. Não é bem esforço, mas pronto. Esse trabalho. Vou-te poupar esse trabalho. Só a partir da próxima semana. Pronto, isto é assim uma estreia, portanto vamos lá, devagarinho e com calma, não é? Então vamos fechar com estes 4 temas. Hoje estendemos um bocadinho, mas também. Não há problema nenhum e o Hermes Dias também não se importa. Portanto, vamos ficar por aqui, ainda assim, com estes 4 temas. Um deles, que é o primeiro, chama-se Atira-te ao Mar. E digo eu, entre parênteses, e diz que te empurrarem. É o que diz a música. E depois a música diz. E depois a música diz uma coisa assim do género: a beija-me na boca e chama-me Tarzan. Ah bem, isto tem esta música. Aliás, os próprios Íris, eu acho que a única música assim séria que eles fizeram foi a versão do Estou Além. E porque não era deles, porque aquela música do Almanha, aquele moço bateu-me, também é deles. Vou escolher essa, mas pronto. Atirar ao mar pronto. Alguém. Pronto, então vamos lá. Atirar ao mar não sei quem, mas já de ser alguém. E vai ser a chute de pontapés, não é? É isso. Vamos. Ah, não dá. Eu ia fazer aqui uma coisa de estilo. Vamos atirar os anjos ao mar aos chutes e pontapés. Mas depois ficaram aqui os Sitiados sem. Pronto. E vamos mandar os Sitiados para o sétimo céu. Está bem. Então, a continuação de uma boa tarde a todos. E então, os Íris com. Atira-te ao mar e diz que te empurrarei. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Atira-te ao mar e diz que te empurrarei. deixaste a mão. Já estou farto de pensar em ti. Tens uma mania que te dá dó. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Morto ao mar feito um cão. Na choque nem barbicão. E nem sou mau pescador. Mas tu só queres. Canções que ouvimos lado a lado, segredos e frases que então trocamos naquele vazio do passado. Eu sei que tudo passa, tudo fica para trás. Como um livro que não li, por isso eu sinto e sei que te vou esquecer. Que desta vez irei dizer: é o primeiro virar a página e querer rasgar as cartas que eu te escrevi. Sei que vou sair e viver sem ti. Lembro-me da chuva em agosto e sinto que nada é permanente.